tudo em volta só beleza. Céu de abril e a mata em flor, mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor, mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância, ou maldade das pior, furar os olhos do assum preto pra ele assim cantar melhor, furar os olhos do assum preto pra ele assim cantar melhor. Assum preto verve sorto, mas não pode avoar. Mil vezes assinai de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Mil vezes assinai, ai, de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Assum preto meu cantar é tão triste quanto teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus.